William, tá me escutando? Rafa, me ouve? Isso, a gente tá tocando o mesmo ritmo agora, certinho. O problema é saber se a gente tá no lugar certo, igual, né? Vamos ver se a gente tá tocando a mesma coisa. Um, dois, três. Faz Lá menor, tá? Lá menor. Lá menor. Certinho pra mim. Vamos pegar a sua cura, vai. Lá menor, vai. Agora, vai, lá menor. Vamos entrar no lá menor. Um, dois, três, quatro. A tua cura aqui até a hora do vestido dele faz curar, pois a virtude é um som, toca agora está nas mãos, o todo poderoso está aqui, Cristo já está no céu. Te ligar. Vou te ligar. Oi, Rafa. Sim. Rafa. Tá certo, pô. Tá rolando certinho aí pra você? Tá, pô. Mas você errou alguns acordes aí, né?